cabeça para o nível 065, Bravo Lima Papá na Approach Alagoinhas. 065, Approach Alagoinhas, o Bravo Lima Papá na sua escuta. 0, via 317, decola da pista 10, peixe de saída Arbor, Elefa, curva direita, transponder 5177, controle 120, decimal 80. Autorizado, Brasília, nível 320, decola da 10, primeira curva direita, Arbórea, Nefa, para Amperdulo 17, transponder 5177, controle 120, decimal 8, para o Chané 6321. Chané 6321, contejamento correto, Chané pronto. Gente, está no bate, posição 9, chamada. Alpha, hold short of Juliet. Alpha, hold short of Juliet, Portugal 04. Salvador, boa tarde, Chané 6327, informação Quebec, autorização Ilhéus. Chané 6327, Ilhéus, aprovado nível 240, decola pistão no 0, perfil de saída da El Leda direto, transponder 5167, 1208, aguardo para o cotejamento. Correção, tá livre para cotejar, ok? Está autorizado Ilhéus 240, decola da 10, da El Leda direto de Ilhéus. 5167, transponder, controle 1208, Chané 6327. Chané 6327, correto, chame pronto. Todo bom, amigo, para o Móvel, por dificuldade, movendo a pessoa do Móvel, com menos 2 horas, alterna a Aracaju. Chegou no 649, Índia, ponto espera, chame torno 895, ajuste no 018, bom voo. Nossa, simpatia, e aí, a Índia chama 295, boa tarde. Reporte da Ultimo Swan, taxi vai ao Juliet, stand 1111. Taxi vai ao Juliet, stand 11, aporte 001, obrigado, nosso filho. Aproximação, Sotero Politano, 5491 da Trip, boa tarde. Boa tarde, Trip, 5491. Acione identificação, vitoração para sinal ILS, X-ray, pistão na 0, curva esquerda na Pro 135, desça para 3000 pés, o Kenegal na 018. Esquerda no 35, 3000 na 018, 5491, nós temos aqui a pé. Salvador, 341. 341, está em contato radar, suba para nível 1107, Conde. Passando 341, nível 110, saída Conde. Informo o E2 da Portugal passa no momento após ter livre essa marcha metástase. Após o E2 da Portugal está livre, a gente chamará para o parque para o E2. Lima Papá, cruza nível 085, autorizado frequência livre para coordenação, descendo para altitude de tráfego em Alagoinhas. Com Campo à Vista, Jaltan 3217. Jaltan 3217, chame Torres, Salvador em 18.95. 1895, grato, Jaltan 3217, até daqui a pouco. Pode manter dona 5491? Autorizado, resto de navegação para o Edidona, Trip 54 na Viana. Maravilha, muito obrigado. Salvador, boa noite. Boa tarde, graças a Deus. Web 5729, aciona identificação na chegada Bom Vista para 4 mil pés do QNH 108. Web 5729. Brias, correção, aguarde para o acionamento, número 1. Aguardando, na 327. 49, contato radar, suba para nível 240 na saída da El. 240, perfil da El, 649. A bordo, autonomia de 4 horas e 20, galeão. Na vertical de Veracruz. Direito Quebec Kilo, apenas confirmando, verifique se não há aeronave no circuito de tráfego de Veracruz sem contato com o controle. Direito Quebec Kilo. Chané 6331, chame centro Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 251-3325-6331, bom final de semana. descida, o Juliette Quebec aqui. Juliette Quebec, atenta aos paraquedistas, autorizar a descida para a altitude de tráfego, NH108 em Salvador. Quebec. O 5491 autorizado 2000. Afirmativo, desça para 2000 pés e autorizado final ILS X-Ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. 2000 com final ILS X-Ray 5491 na fuselagem estabilizada. Solo Chanel 6321 na remota parte 309. Estacionar na posição, por favor. Só confirmando, solicita estacionamento na posição? Confirmado, estacionamento na posição. Tem estacionamento na posição, chama 6321, chame pronto para o pushback. Camarada, 6321. Fogo Salvador para 3217. Na 3217, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10 para 3217. Autorizado, frequência livre, Juliette Quebequila. On visual condition to Salvador, proceed to Caixa Prego Corridor and after Veracruz Corridor. O November 62770. November 62770. Chame o centro Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251-133-25, boa! Boa! Chame 6321, remota 9, parte 3, pushback, por favor. 321, ciente do pushback, em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. E o Matheus chama lá para o táxi, 6321. Falou, Salvador, chama 6327 para o táxi, com 8223023, a chama Salvador. Salvador, chama 6327, chama na sua quebec para a descida. Boa tarde, Oxanel 6314, informação Quebec. Boa tarde, Oxanel 6314, acione identificação, prossiga na chegada a Mari, desça para nível 050, que é legal no 08. 050, 10, 08, 6314. Controle, boa tarde, Padre 2263, informação Quebec para descida. Pode passar aí 2263, aciona identificação na Pro Diamante para 4000, parece o KNH no 08. 4018 Amã, Passaredo. Autorizado, web 5729DC sem restrições para 2000 pés. Controle Salvador, boa tarde, TAN 31, que decolar para o fundo da El. Boa tarde, TAN 31, seu 5 contato radar, suba para nível 340 na saída da El. 2263, retoração para sinal ILS X-Way, pistão no zero, curva direita pro A090, passaredo 2263, reporte estabilizado no localizador. Direita 090, Brasil 2263, pode voar tuna, senhor? Autorizado, passaredo 2263, pro de tuna descendo para 3.000 pés. Tuna 3.000, passaredo. No 4, reduza para 2209. Reduzindo 220, 63 no 4. November 6277 Zulu. Do you want to know if the general aviation is closed? Aguarde, ok, tô checando seu plano, confirme a hora. Gente, grato, foi entendido. Solo, Salvador 3541, não lembrou que é em curso. 35491, Alfa, Kilo, Pátio 3, mantendo-se a retaguarda do Airbus da Avianca, parqueado na posição 04 do Pátio 3, até que é o sinalizador. Este Alfa, Kilo, Pátio 3, 4, 9, 6321 para o táxi, POB 4646, Goiânia 340. Sané 6321, em frente, pátio 3, pátio 1, no Índia, ponto de espera, chame turno 1895, ajuste no 018, bom buco. 018, em frente, pátio, Índia, ponto 3283, 35, aliás, obrigado, boa tarde. 1895, a torre. 1895 agora, obrigado. 729 na final, certo? Pistão na zero. 95, 729, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 8, mano. Fico 491. Fico 491, Paulo. Fico 491, senhora, tem uma companhia que chama de um lugar e tem gente chamando em outro. Qual é o 4 ou o 3? O 4 ou o 5? No meu sistema, segundo infraero, portão, é, posição 04, Fico 491. Ok, obrigado. Da Alfa Vitor Juliette. Vamos estar retransmitindo o seu plano, aguarde. Chame Centro Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 25135, leva a tarde. Autorizado, Xanem 6327. Da El, 6327. Salvador, muito boa tarde, gol 1-0-1-2, incidente da Quebec. 1-0-1-2, adicione identificação, isso para o nível 060 na chegada Mário Kenegal no 08. Identificou 060, Mário no 018, gol 1-0-1-2. Bono 755, acione identificação na chegada Bonf, desça para o nível 070, Kenegal no 018. 1018, desce no 070, Bono 755 na Bonf. Autoria 2263, desça para 2 mil pés, autorizado final e LRS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Autoria no localizador, passaria do 2263, 2 mil. Xanem 314, desça para 3 mil pés, Kenegal no 018. 3 mil, 1018, Xanem 6314. Alfa 7729, boa tarde, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 072. M3, 1-4, desço para 2.000 pés, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2.000, autorizado, ILS X-Ray, reporte estabilizado, 63, 1-4. Salvador do 1925 com a Quebec, passando 220 para o 220. Quando o 925 aciona a identificação, desça na chegada a bordo para o nível 080 QNH 1018. Para o 80, o 925. Passa a rede do 2263 visual. Do 2263, chame torre Salvador 1 no 8, decimal 95. 095, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Controle, boa tarde, chame 6321. Chanel 6321, contato radar, suba para o nível 320 na saída Arbor. 320, Arbor 6321. Chanel 6327, chame o centro Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Chanel 6327. Olha o Chanel 6327. Chame o centro. O Chanel 6327 em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, bom fim de semana. Igualmente, bom voo. No 012, desça para 2.000 pés, o QNH no 018. No 012, desça para 2.000 pés, que negão no 018. 2.000 no 018, gol no 012. Localizadora, Chanel 6314. Chanel 6314, chame torre Salvador em 118 decimal 95. 1-1-8-9-5, 6314. O 925 desce para o nível 050. 0-5-0-9-2-5. Preciso saída da EL, leia da pós direto. Transponder 5430, controle 1-2-0-8-0, torre 1-8-9-5.